a gente conversa, contando casos, besteiras, tanta coisa em comum, deixando escapar segredos. E eu não sei em que hora dizer, me dá um medo. Eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder. Preciso dizer que te amo. E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar ao teu lado. Você me chora dores de outro amor, se abre e acaba comigo. Nessa novela eu não quero ser o teu amigo. É que eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder sem engano. Eu preciso dizer que te amo tanto. Eu preciso dizer que te amo tanto.